Tan 3601, posição 9, centro da Delta. Autorização de tráfego para Congonhas, nível de voo 360. Bom dia, Congonhas 360, VP do Bruno Mesa, coloca o estrão 0 com a direita, 0 da Elvis da Trigger, controle 120.8.5.475. Senti, por gentileza, a sequência do controle e o transponder chegou muito baixo na transmissão, por gentileza. Afirmo, controle 120.8, acionado 5475, da 360. Agora sim, autorizado com a manhã de 1.3.0, que é a pessoa do Bruno Meia, 5.0, primeira curva à direita. Saída da El, após a posição Leda e após a posição Bridge. Controle 1.2.0, décima 8, transpõe 5.4.7.5, 3.6.0. Porta para o posto, 1.0. Vai aqui, vai encontrar a conta pronta, tá? 3.6.0. posição 9, próximo pushback funcionamento. Autorizado, pushback funcionar, porta táxi no 3601. Autorizado, chama para o táxi no 3601. Dan 3601 do Banco para o Táxi, CLC na Galeão, Antônio Aguirre, 4 horas e 21, POV 79. Dan 3601, Livre Táxi, Apache 1, Índia, reporta para o Chifaradão 02, 262, Pinigão no 0, 16. 0 no BV Apache 1, Índia, 0, 2, 3, do Linhares decolar, pista no zero, vento 320 graus com 02 nós. Aluno, por gentileza, 118.95. Vento 3601, autorizado Linhares, decolar, pista no zero, vento 320 graus, 02 nós. Confirma, vai pro Vento 3601, não? Confirma, senhora, linda, cola, pista no zero, vento 330 graus, 02 nós. Linda, cola, pista no zero, tá 3601. Meia-zero-um, decolado ao 5-1. Chame agora o controle de Salvador em 120, décima 8, bom voo. Chame o controle de Salvador em 120, décima 8, tá? 3601. Quanto vai Salvador, bom dia, tá 3601 na El Leda, passando 3500. Bom dia, 3601, vigilância, direto Leda, subiu para o nível 360. Direto Leda, sobe para 360, tá 3601. Lança 3601, passa pelo nível de voo 170, chama agora Recife, frequência 133,25. Bom dia, bom voo.